Ah, boa noite, 3603, passa nível 174. 3603, aciona identificação autorizada, chegada na área de São 080. 080, chegada na área, com 3603. Salvador, Oxa 6259, autorização para São Paulo, Guarulhos. Xené 6259, Guarulhos, 360, via peso lá no meio. Cola a pista no zero com a direita, saída da Leda Bridge. Controle 120, décima 8, aciona 5160. Salvador 6259, Guarulhos, autorização de trânsito, por gentileza. Xené 6259, confirma com recebe solo. Agora 5x5. Autorizado, Guarulhos, nível 360, via peso Lula no meio. Decola a pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120, décima 8, aciona 5160. Conforme, a peso Lula 16, decola da 10 da El, Leda Bridge, 208, 51. 60, 16259. O DJV tá correto, é quanto custa? 6259, 2. Faltarei. Fábio, táxi, gol. O nome é 01, 141, bordo 3:38, até na Campinas. Centro, Magnética. Confirma, Magnética. 1-0 de Cimbra. 1-0 de Cimbra, 06. Delta visual conseguido cancelamento pelo instrumento e a prova rotatória. E o Salutel cancelado pela visão 123, S em condições visuais 1500 pés, o ajuste na 05. Prova rotatória reporta visual com campo. Prova rotatória da 1500 pés vai reportar visual com campo, visto Salutel. É 3894, voa direto do Duna, desce 2000 pés, que negar na 05. Está autorizado a final INS, reporta estabilizado. Conforme eu estou autorizado em dia, 3603. 3603, autorizado descido ao 060. Ao 060, informe que o desvio para o 035, 20 milhas de informações. Está livre de desvio, então 3603. Obrigado, livre de desvio. Dia 306, 050. 3894, desce 2000 pés, existe quem negar o 0105, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado, então 3894. 2000 pés, 0105, autorizado ILS, pista 10, então 3894. Joker 06 está livre de cima para 3110, o ajuste 1015. 3110, 1015, Joker 06. Livre táxi, chame para ingresso 935. A proa de TAP. A proa de TAP, então vou pedir para manter um pouquinho mais o desvio, eu vou na proa 055 para evitar algumas formações próximas à etapa então. Entre 3 completa a redução 2109. 2109, 3603 a tampa, eu vou na proa 055 por mais 20 milhas para evitar formações. Entre 3603. Esquerda 210, limitado pelo localizador. Esquerda 210, limitado pelo localizador, 210. 306, completa a redução 210 mais. 210. Zerando com os 2000, controle 208. 208, mesão. 3603, prossegue 4000 pés, ajuste no 095. 4000 com 1015, 3603, atrás. Luna 601 no contato radar, subida 360, saída da Elma. 360 da Elma, 601. Mais uma 360. De decolagem, vento 1 no 00 graus, 8 nós. Tchau, tchau, encerrado. Autorizado o táxi, abate 1 no Mundial, com o para todos, 8612, que é legal no 015, o voo no 567. Abate Mundial, legal no 015, como 0286, voo no 567. Esse repórter estabilizado. E agora no 430, 2626, que para estabilizado, dia 303. E tu tá no céu, repórter visual com o campo. Calotão. Já está prosseguindo para a rotatória, chame a torre em 198, meia dúzia. 18,6, Calotão. 20,18. 208, obrigado. Torre, boa noite, Papatango, 20, Calotão, está visual com o campo. Chale até da presente com condição. Mantenha desça para mil pés, ok? Desça para mil pés, se aguarde para na rotatória. Deu coro para mil pés, Calotão, mantenha a proa. O 658 que decorreu da 17 agora, tá 2 milhas no alinhamento passando no pés, o que esteja atento atrás. Ok, tá visual, Telotel. Tio ativo, ok? Desça o mais rápido possível para ultrapassar o tráfego na altitude, ok? Ok, Telotel. Ok, Telotel, prossegue com 4 603 ataque. 603, sente. Ainda negativo, que vai ter que fazer um 360. Pode fazer pela sua direita agora, logo aí, pra poder evitar também o tráfego do outro mundo, Charlie Serra, assim. Ok, Telotel. Passo completo, aproximação, torre 1 na noite, meia dúzia. 186, até 3894. Ultrapassou o tráfego, ela até pode aprovar a final da Lucete? O problema não é o tráfego, não é esse tráfego não, o problema é o tráfego da final da 10, ok? Que tá já duas linhas de cima, ok? Então não dá não há espaço para o seu pouso. Ok, tá no hotel. Torre Salvador, boa noite, o tempo 3894, uma milha externa. 63894, cheque trem e livre pouso pista 10, vento no 00 graus, 10 mais. Está baixado, travado, tem autorizado pouso, pista 10, 73894. Eu tenho tráfego à sua esquerda aí que está em espera, ok? Próxima pista no 7, não vai interferir na sua aproximação, tá mantendo meu pés. Ciente, visual com tráfego, 73894. 0, curte estacionamento. Autorizado, pushback final em contato. Puxa, é 259. Autorizado, 6, 259. 085. Erra. Está 3603, vista para 2010, ajuste na 095, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 25.015 para 2.000 pés, autorizado ILS, maré estabilizado, 3603 a Sangra. 06, estabilizado, localizador, da Nova. Joker 06, completa aproximação, torre 198, meia dúzia. 198, meia dúzia, Sangra. Até agora evite redução, ok, na medida do possível, e aguarde a terminação do pouso no 7. Ok, tá mantendo a velocidade. Sente o Joker 06, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ono 601, no chame Recife, no 25, décima 1. 25, ono, 601. Pouso no 7, vento 1-00 graus, 8-9. Jalapel. Bruno 567, olhar no termo 0, ficando pronto para decolagem na pista liberada. Voro 567. Que aliás mantém ficando pronto para decolar a viga, pista está liberada. Oito, nove, quatro, solo aos 33, livre à direita, 1219 solo. Livre à direita, 21 no com 9 com solo, tá 3184. Boa noite, tá? 3894 na sua escuta. 3894, boa noite, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, tá? 3894. Gente, bip checado, aguarde autorização de pouso, Joker 06. Joker 06. Charlie Hotel, solo 34, autorizado direito, estacionar, frequência livre. Wind Alpha, Ponte Vera 2, 1862, aqui ligado no 015. Ok, Ponte Vera da 1018, decimal 6. Sete, decolagem 35, controle 208. 208, 567, ponto. Joker 06, livre pouso, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 mais. Joker 06, livre pouso, que tá legal. 86, uma boa noite, tá daqui a pouquinho, 303. Boa noite. 294, aguarda avião táxi A, Librana Juliette, pode prosseguir com o botão 1-1. Viu, Martins? Dá aguarda passageiro da Avianca, pode prosseguir para o 1-1, TAM 3894. Alô, TAM 3897 no 5, para o pushback, acionamento, se possível. Alô, 567, contato radar, segura 360, sai da árvore. Após o tráfego da companhia, está livre no 5 chama táxi. Após o tráfego da companhia, inicia 3897. Livre 3603, Zero seu solo, aos 37, livre esquerda, pátio militar, estacionar, frequência livre. Livre pouso, vento 1-0-0-10, 1-0-9. Livre pouso, está 10, 3-6-0-3, ação. Salvador, voo 1940, certidão ISC, autorização Guarulhos. O 940, Salvador Guarulhos, nível 360, pronto 4. Pronto 4, autorizado Guarulhos, 360, rota Rio Pesolu, 10. Decola a pista 10, boa direita. Prefila da EO, Leida Post, Leida voa bridge, a onda se apera via. 5173, o código transponder, controle opera 120.8. Poderia confirmar o transponder? 5173. Ok, então 360 autorizado para Guarulhos e a Upper Zulu 10, decola da 10 com curva à direita, da Euleda após Leda voa bridge 1208, controle 5173, transponder, voo 1940. Tá correto, protegimento, senhor, quando tanto o pushback na lente. Chamará, o Donato está trazendo. Na pista via Eco, da 3603. Ok, sala 39, chama 219, sola agora direita. 219. 6259, livre decolar, 1-0-0 graus, 1-0-9. Bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte dentro da Juliette. Ok, gente, corrigindo a 3603, reporte dentro da Juliette. Tá, 3897 acionado para o táxi. POP 222, Galeão, com 4 horas. Frente Índia Alfa, teu ponto de espera dá no zero, lá torre 18.6, ajustado no zero, no meia, burro. Índia Alfa, 1016 agora, boa noite, 3287. É 259, decola os 41, no controle 208. 1208, 6259. Controle Salvador, Oceanero 6259. Oceanero 6259, contato radar, subida 360, após 2010, voa direto da El. Após 2000, direto da El. 6259 para 360. Três ingressos, Júlio e meia dúzia. Direto era mesmo, 363. 260, 567, boa. São 273, confirma. Afirma, 273, gente da Whisky, cópia, confirma. Ok, chame 219, por favor. 219. Olha, o voo no 273, 219, gente da Whisky, cópia, confirma. 320, confirma, 360 aprovado, transcept. Prossiga. Confins 360 aprovado, rota Pizulu no zero, decola no zero, correção. A rota vai ser Pride e Pizulu no meia, após conforme o plano. Decola no zero com a direita, no perfil da ADL, Leda, após Leda, voa Pride, a intercepta aerovia, a Pizulu no meia, sai conforme. 5163, código transponder, controle opera 120.8. Edgol 1273, autorizado com nível 360, conforme rota, Pride, Up Zulu 16, decola da 10, campo à direita, da El Leda, transponder 5163, controle 1208, 1273. Rota mecânica após Leda, voa Pride. Após Leda, Pride, ciente, para Up Zulu 16, gol 1273. Na reta, sem condição para puxar de acionamento. Chamará nessa, quando pronto para puxar de acionamento 273. Controle Ocean 6259, solicita. Prossiga. Epsilon Fio à direita, a proa de Cidim seria uma proa ideal para esse fio. LFD vindo, Ocean 6259, agora escolhe uma ação para voar na proa. Ok, então inicialmente a proa 230. Entendi. 3897, fala pronto. Ciente atualizado, alinhado e decolar, 1000, 8, né? Ali decola 103897. Beleza. Noroeste de Salvador, mantenha o nível de voo 085 e chame o centro Recife nas frequências 12685, alternando 12545. 1285, 245, tá ligado? Oxenã 6259, autorizada por Edbridge. 897 da cola 48, controle 208. 208, boa noite, obrigado. Boa noite, controle de Salvador, está 3897, decolado, passa 1800 pés da El Leda. 3897, boa noite, contato radar, subida 300, voa direto da El. 300, da presente, direto da El, 3897, da sala. Na 6259, chame Recife em 1251. 251 no Recife, qual seria a secundária? 13325.